Fox Azul 4447 com 70 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Zero, 3 horas, Salvador, confirma? Afirmo, senhor. Copiado, senhor. O Azul 4447 tem táxi aprovado via Índia até o ponto de espera pistão 0. Ajuste no 0 no 6. Assume pronto para decolagem, ponto de espera da 10, senhor. Cliente autorizado via Índia, ponto de espera da 10 com 1016. Chama quando pronto, o Azul 4447. Pronto no ponto de espera da 10, Azul 4447. Azul 4447, linha decola, pistola 0, vento no 6, 0 grau, 07 nosso. A linha e decola, Azul 4447. Azul 4447 decolado aos 1-4, chama agora o controle 1-2-0 decimal 8, se mantém um bom voo. 1-2-0-8, Azul 4447. Controle Salvador, bom dia, Azul 4447. Bom dia, Azul 4447, contato com o radar, na decolagem, sub e mantenha o nível de voo 1-6-0, da Eco saída. Sente a ascensão para o 1-6-0, na saída da Eco, Azul 4447. Oscar, prossiga. Oscar, para reboque, do pátio 3 para o pátio 1 da posição 4. Obrigado, Oscar, autorizado do pátio 3 para o pátio principal, portão 4, mantendo-se por constante, eu volto ao término. É, portão ao término, obrigado. Sétimo Recife, frequência 1,2 decimal, range 1,25 decimal 1, alterno 1,33 decimal 5, o azul 4447. 1,25 decimal 1, 1,335, o azul 4447. Só corrigindo a secundária 1,325. 1,3325, o azul 4447. Excelente, Oscar. Obrigado, bom dia. 4447, na escuta ainda do controle?